3144, pode prosseguir a 2000? Estabilizou 962. Certa aproximação, 2895, bom pouso. 2895, bom. 3144 da TAM, deixa para 2000 pés, informe o localizador. 2000, informa a loca, 3144. Disse que a TAM, deixa para 3000 pés, estou tímido, estou na 092. Azul 4076, vetoração para espaçamento, curva à esquerda, proa 030, limitado localizador. Esquerda, proa 30, limitado pelo lock, azul 4076. Da Coral, acione 5176 no transponder controle, opera 119.35. Sem livre pouso na 10, o Zanta de 930 graus com 12 nós. Livre pouso 10, o 9 a 10. Oeste, cruzando 3.000 pés para 1.500 pés, aeronave Charlie 402. Oeste, cruzando 50 agora e está no contrato da esquerda. Frequência livre, Bravo Kilo Whisky, boa viagem. 1-0-2-2, a retaguarda do tráfego da Volker. 4076, desça para 4.000 pés. 4.000, 1.012, permanece? 1-0-1-1 agora. 1.011, azul 4076. Delta Yankee, acionamento, a critério do comandante. 210, 4076. 1935, obrigado. Controle, bom dia, 35367. 367, contato radar, nível 190, perfil PUCA. 190, PUCA. 5 e 10, 3 e 30. Guarulhos, convida o B? Eu vi 1-1-0. 1-1-0, vai seguir o bug da Gota ao ponto de espera. Minha parte principal, Índia, no ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste 1-0-1, no ótimo voo. Muito grato, segue o voo, ponto de espera 18-9-6-2-5-4. 3-1-4-4, estabilizado. Bravo Delta, voo em rotatória. Voo da rotatória, Bravo Delta, tem um campo ali. Gente, então, 500 pés, 0143 no transponder, comprou a norte. 0143.119.35 é o controle. Hotel Lima, tá? 219. Mike Gillette, o meu librando o estão a 0. Gente, Max Gillette, meu processo parou de Itapuã, tem contato visual quando lá. Você vai prosseguir linha do litoral sul? Negativo, vai retornar para a proximidade do eixo da 1-0, quando autorizado para sobrevoo na estrada velha do aeroporto. Gente, você vai manter meu escuta e vai aguardar? Eu tenho sequenciamento de 3 aeronaves para pouso na 17 e uma aeronave em aproximação para 10, ok? Mantenha meu escuta e aguarda. Gente, do tráfego, mas você escuta. Você vai manter sobre o farol de Itapuã, aguardando a separação prevista. Não farol aguardando, graça. Já 3144 na escuta? Na escuta, baixa travado. Livre pouso na 10, usando de 100 graus com 11 nós. Para informação à sua direita, existe um helicóptero sobre o farol de Itapuã, não interfere com o seu pouso. Aí, livre pouso na 10, 3144. Alfa Juliette, no través 08, segue o fone minha até o 09. Supervisão paródromo. Afirmativo. Ame Torre 10895, bom pouso. Muito obrigado. Whisky Serra Tango, desça para 2.000 pés. 2.000 pés. Whisky Serra Tango. Torre Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta na proa da rotatória, vai manter esperando 1.500 pés. Manter esperando 1.500, tá? Tentando pousar na 10. Gente, vai aguardar a espera na rotatória no 1.500 pés, aguardando o sequenciamento. Afirmativo. Então, intenções estão em modificação das regras e prosseguir agora para a base pela esquerda, pista, com essa direita, pista 17. Afirmo, pode cancelar essa visual com a pista, visual com a nota modificada. Desça para 1.000 pés, visual com a pista 17. Afirmo, visual, faz descendo para 1.000 pés, modificada. 7, regra de voo modificado, 1.541, desça para 1.000 pés, chama agora a torre, 10895, bom pouso. 10895, obrigado, boa tarde, escapa. Júlio, formação em curso aqui, Laguarde. 5, alterno 3365, bom pouso. Bom voo. 2685, 133, confirme. 13365. 3365, obrigado. Salvador, 35367. Consiga. Levo a Maceió. Aguarde. Azul 4076, desça para 2.000 pés, informe no lote. 2.000 pés, já está no lote. Aguarde as redes de comunicações, Azul 4076. Gente. Gente, final da nossa seta, aguardar a autorização para pouso de escada. Juliette, Bravo Delta vai aceitar 1360 na rotatória? E agora autorização para prosseguir para final da nossa seta, prevista em espera na terceira milha, ok? Ah, sim, ativando 360, então, tá dando. 3-1 passando coral, voa proa de TAP, desça para 4.000 pés, romba 3-1, ajuste 1-0 no 1-1. 1-5-5-6, tem livre decolagem da 1-0, Zanta Dino 2-0 graus, 12-9. 1-1-8, decimal 9-5. Prima de Marroco na escuta da Salenda. Quatro, pronto. Mantenha minha escuta, aguarde transferência para a torre. Chame para acionamento e táxi. Chame o solo, na frequência já solicitada. No setor, número 3 para pouso, pista 7. Mantenha a posição no setor, número 3 para pouso, hotel Juliette, ok. Aguardando autorização de cruzamento. Alda, conexão, chama táxi. Após a passagem do gol, está autorizado, chama táxi, o 4463. Serra, mantém a posição, desça para 500 pés, número 3 para pouso, pistão 7. Será para 500 pés e manterá a posição, até o Juliette Serra. Azul 4076, complete aproximação, chame torre, 10895, bom pouso. 295, obrigado. Torre Salvador, Azul 4076, bom dia. Bom dia, Azul 4076, continua a aproximação. Aguardando a autorização para pouso. Aguardando 4076. Pode entrar, vamos lá, da El. 556, contato radar, surpa nível 360, perfil da El. Perfil da El, 360, acendendo o volume 556. Escuta. Ô, tu, o Juliette Bravo Delta pode prosseguir para uma fase da 1-0? Serra, chame agora a torre, 10895, hotel Juliette Serra, bom pouso. 1895, hotel Juliette Serra. 7, Bravo Delta, vale. Salvador, Alfa Romeo, hotel Juliette Serra. Isso, Senhor Tango, libera agora, por gentileza, na Quebec. Hotel Juliette Bravo Delta, continua a aproximação, aguardando pista livre. Para 1-0 ou 1-7? 1-7, comandante. Ok, então está na curta final da 1-7, vamos rebaixar, checar. 7, Bravo Delta. Juliette Bravo Delta tem livre pouso na 1-7, o vento é de 1-2-0 graus, 11-9. Livre pouso na 1-7, o Bravo Delta. Hotel Juliette Sierra prossegue final da 1-7, aguardando autorização. Prosseguindo para final da 1-7, aguardando autorização, Hotel Juliette Sierra. Correio mais Juliette ao meu, sendo liberado pelo azul, autorizado para o Juliette 1-0. O Mike Gillette Romeo, a retaguarda do tráfego da Azul, autorizado cruzamento. Romeo. Azul 4076, cheque treino, repouso na 10, o vento é de 120 graus com 11 nós. Livre, pouso pista 10, baixou e travou, 4076 Azul. Isso que será Tango Rolf Mipati. Solo com 463 da Faro Taxi, com 122-122 a bordo, Salvador 2h50. Livre táxi até o ponto de espera via parte principal, Índia no ponto de espera a torre 118 decimal 95, o ajuste na 01, ótimo voo. Pátio Índia, ponto de espera chama a torre. Aos 4h30, prossegue pro pátio 5 ou pátio 3? Gente, vai liberar na Lima chama o solo 121 decimal 9 pro táxi. Hotel Juliette Sierra, confirme se prossegue direto pátio? Confirmo, sim. Confirme o pátio que você prossegue. Prossigo para o primeiro pátio de urgência. Não entendi, comandante. Eu vou para o primeiro pátio de urgência. No lugar do... Óbvio, acho. Desconheço, pátio 4, pátio 5 ou pátio 3, Hotel Juliette Sierra? Montanha Lima, guarde o táxi da aeronave da Gol à sua frente. Pro pátio 4, ok? Ah, tá. Kilo Romeo Oscar, a Lima tem pistão no 7. Então, dá presente, voe na proa. Na presente, voe Amanda, desça para o nível 050, está o time, estou no 09, na passagem 2230. Estou no 09. Estou no 0. Após o azul, ali mantenho no 0, 6254. Hotel. 3 horas e 20, galeão alternativo, está pronto para o táxi. Livre táxi até o ponto de espera, a parte principal, Índia, no ponto de espera, a torre 118 decimal 95, ajuste no 01. Mileonze, pátio principal, Índia, no ponto de espera, 895. Obrigado e uma boa parte. Obrigada, ao mesmo. Valeu. Pouso, hotel do VSF. Hotel Lima Tango, da presente decolagem contra o norte, evitando sobrevoo da base aérea de Salvador. O vento de 130 graus com 11 nós. A presente com... Vai manter proa 360, ok? Eu tenho aeronave em aproximação na 17. Tá, ok. Vai manter a separação aqui, vai ficar à direita aqui. O Mike Juliette Romeu vai chamar o controle em 119 decimal 35. 1935, Romeu. Seu ajuste é 1011, tá descendo para... É, confirme, 5000? Nível 050, vou Itap da presente. Ok, bora Itap em high speed. Oscar, boa tarde, sua identificação, autorizado chegada a Maia, desço inicialmente para o nível 060, eu estou tímido, estou no 011 no vigilante. Para ingresso na 17. Beleza, agora só mais alguns instantes. Mantenha e mantenha na 17. Respondeu. Pronto, certo, vai saber, caravana. Divisuais, Max Juliette ao meu. Salim Matango, tá visual, corre, copo na final da 17. Prossegue direto para pátio 4? Ó, Salim Matango vai direto para Ingmar, senhora. Gente, até o Juliette tem para informação à sua direita, eu tenho um helicóptero prosseguindo para Ingmar, não interfere com a sua aproximação, ok? Nossa, tá, estamos no final, ok? Hotel Lima Tango, ciente que foi estresse reportado no setor, exceto o Hotel Juliette Sierra prosseguindo para pouso na 17. Reporte no solo controlado. Controlado, reportado ao Hotel Lima Tango. É o pátio 3, à sua esquerda, após o mesmo ingresso Juliette, 02 ao portão. Reportado Juliette, 02, ao 4-6. O Kilo Romeo Oscar decolou 5-0, controle 119, decimal 35. 1935, até retorno, Kilo Romeo. Miami 254, decolou 50, controle 19935. 1935, 6254. Somente voe direto, aguardando subir para 02500. Controle Sanar 6254. 556, passa nível 150, chama o centro Recife, frequência 1251, alterno 3395, boa viagem. 251, 3395, boa tarde. Controle Xané 6254. 6254 da Xané, surpa nível 360, perfil da El. 360, passa para a direção. Voe da El. Muito grato. Ajuste no 01, no livre taxa até a Papá, na Papá, chame a torre em 1-8, decimal 95. 230, reduz a velocidade para 2-10, nós. Reduzindo para 2-10, passaria do 2-2-3-0. Com a 3-1, desce e mantenha 4.000 pés, mantenha presente prova, vetoração para sequenciamento. 1-3-1. Confio, por gentileza. Sim, prossiga, por gentileza, tá de matar. Gente, muito obrigada, comandante. Controlando agora o 52, estaciona a frequência livre. Kilo Quebec Serra, obrigado pela ponte, ali mantém o 17. Contém 3365, boa viagem. 135. 935, boa tarde, boa tarde. Boa. 2230, vetoração para sequenciamento, mantém presente proa, reduz a velocidade para 190 nós. Estou reduzindo para 190, a gente vai fazer 2-2-3. Controle Salvador, boa tarde, Papa Pedro, Chapéu Yankee, Portugal Coral. Sente, Chapéu Yankee, surpa nível 120, voe Coral. 120, voa Coral, Chapéu Yankee. Bomba 3-1, desça para 3.000 pés. Bomba 3-1, descendo para 3.000 pés. Gente, aguarde. Quase. Sua mantenha CLT Yank 1-2-0. Questão 1-0-0. 1-0-0, uma centena, CLT. Bomba 3-1, informe tráfego, posição de 10 para 11 horas, 1.8 milhas, rumo nordeste, cruzando nível 070 para nível 050, aeronave AT-72. Tip 5220, informando tráfego, posição de 4 horas, 1.4 milhas, rumo norte, cruzando 3.600 pés para 3.000 pés, aeronave Embraer 710. Tip 5220, ciente, passando 70 para 50. O 4463, livre decolagem da 1-0, Santa Dino 2-0 graus com 11-9. Livre decolagem 1-0, 4463. 220, desce para 4.000 pés. Para 4.000 pés, 5220. Mantenha 3.000 pés, rumba 3-1. 3-1, mantenha presente proa. Mantenha presente proa. 2.500 pés, quilo, coisa. Mantenha 1.000 pés, voe direto. Pode quando pronto para decolagem. 5220, desça para 2.000 pés. Está o time, estou na 0 no 1, informa o localizador. Ok, para 2000, ajustado a zero da onda, vai informar estabilizado o localizador, 520. Bomba 31, curva à direita, proa 055, esta proa autorizada a interceptar o localizador, bomba 31. Bomba 31, direita 0935. Obrigado, senhor, bom trabalho. Do Quebec Serra, prossiga, mil pés, corredor Xerra. Seria radial 235. Vou Siri direto, aguardando para subir. Controle, 4463 decolado, cruza 1500, leve da El. 4463, contato radar, supo nível 180, perfil da El. 180 da El, 4463. Rumba 31, curva direita, proa 080, autorizado a interceptar o localizador. Rumba 31. Direita 080, rumba 3 horas. 5220 da trip, desça para 2000 pés, informe no lock. Ok, para 2000, formado lock. 5220. Passaria 2230, desça para 4000 pés, hoje está o time, estou no 0 no 11. 4000, mantém a soma, né? 0? Reduza para 180 nós, curva à esquerda, voe na proa 065, limitado localizador, passarei 2230. Chega 065, reduzindo para 180 nós, confirma a subida, tá ligado? 4000 pés. 4000 pés, passarei. Eco Alfa Oscar, desça e mantenha nível 050, reduz a velocidade para 210 nós. Passa nível 254, passa nível 170, chame o centro Recife, frequência 1251, alterno 3395, bom voo. Recife 125, decimal 1, alterna 13395, boa tarde, Oceanel da 254. Patrulha 3500 do Quebec Serra, aguardando. Estabilizado. O azul 4463 foi Leda. Leda 4463. Y5220, chame agora a torre, 10895, bom povo. Excelente, obrigado, Silvato 5. Rumba 31, desça para 2000 pés, informe o localizador. Rumba 31, descendo de 2000 pés. Azul 4463, vetoração para evitar tráfego, curva à esquerda, proa 170. 170 à esquerda, azul 4463. 199.35 1935. Boa tarde, voo na 167. Boa tarde, até a próxima. Trip 520, check train livre pulso zona 10. O vento é de 1 a 2,0 graus com 12 nós. Ok, senhor, a gente vai reportar a baixada da lata. Esse plano 2345, qual é a conexão com o devido tráfego que o Romeu Oscar? Controle, muito boa tarde, voo no 167, 1500. 167, contato radar, supra nível 360, perfil da El. 36, perfil da El, gol no 167. Identificação autorizada, chegada a maio, disso para nível 050, estou time, estou no 0 no 1 no vigilância. Olha, já baixar o trabalho. Permanece o vento no 2,0 graus com 11 nós, tem livre pouso na 10. Beleza. Vai reduzir para aproximação a 10.4. É, desça para 3.000 pés. Curva à esquerda para uma separação com o tráfego à frente, ok? Curva à esquerda até autorizando a interceptar o localizador nessa proa. Esquerda qual proa, por favor? Proa 035. 035, já estamos passando o caminhado. Positivo, o senhor voando essa prova 035 está autorizado a interceptar o localizador só para uma separação melhor com o tráfego da frente. Reduza para aproximação, informa o tráfego à frente, posição de 12 horas, 5.5 milhas, aeronave Embraer 110. Gente, passarei 2230. 3 horas, está precisando na final do localizador. Rumba 31, completa aproximação, chame torre 10895, bom pouso. Vai ser uma torre 10895, grato. Lima, Lima Alfa. Eco Alfa Oscar, detonação para sequenciamento, mantenha presente pro Eco Alfa Oscar, pro 035. O Repo 3 Zona, reportaria na marca da esquerda. Mil pés, ajuste 1-0, Nuno. Pessoal, 1-0, Nuno. Para 3 mil pés, é Eco Alfa. Controle 4463. 4463, possível. Pode voar, Leda. Oi, Leda. Leda, 4463. Controle, Lima, Lima Alfa. Passageiro 2230, inicie redução para aproximação. Está reduzindo. Lima, Lima Alfa, prossiga a proa de coral, subindo para o nível 100. Lima Alfa. Lima, Lima Alfa, informa o tráfego, posição de 12 horas, 5 milhas, rumo sudoeste, mantendo 2 mil pés. Salvador, mil pés, ajuste 1-0-1. Pode interceptar o Glide 2230? Autorizado interceptar 2230, desça para 2 mil pés. 30. Eco Alfa Oscar, desça para 3 mil pés, inicie redução para aproximação, Eco Alfa Oscar. Aqui, descendo para 3 mil, iniciando redução, nessa proa, autorizado LS? Autorizado LS. Eco Alfa Oscar, autorizado. Rumba 3 anos, livre o povo. É, esquilo Quebec Serra. Passeio 2230, completa aproximação, chame agora a torre 10895, bom pouso, reduza para aproximação, passeio 2230. Configurado, vai chamar a torre 18. Alfa Oscar, inicie redução para aproximação, desça para 2 mil pés. É com Alfa Oscar. Desça para 1895. Eco Alfa Oscar, desça para 2 mil pés. Entendido que já está no localizador? Afirmativo, localizador, já descendo para 2 mil pés. Para a nave na frente visual, acessar mais próximo, girar para 17. Sente Eco Alfa Oscar, mantenha o localizador, reduza para a aproximação, aguarde transferência de comunicações. Sente, aguardando. Estão aguardando para o calibre. 4463, passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 1251, alterno 3395, bom voo. 351, confirma a alternada, por favor. 13395. 251-3395, 4463. Bravo que Luiz prossiga com a proa de Paripe, apoio rotatório, comando visual para aeródromo, estou time, estou no 0-1, vigilância. Boa tarde, informação em curso aquilo, copia 390 para Brasília. Autorizado Salvador Brasília, nível 360, nível prisolou 97, decolada 1-0, curva direita, Dael, arpa, transição Elefa, 5451, transponder, controle. Opera Trend Virtuoso na 10, levanta de no 30 graus, no 2 9. ILS, completamente visual, é bom pouso. Complete aproximação, chame 2-3-8-9-5, bom pouso. Obrigado. Oi, Salvador, bom dia. O Eco Alfa Oscar está no ILS, intenções de virar para 17. Reporte para o cancelamento, Eco Alfa Oscar. Está presente. Seu plano foi cancelado agora ao 06, prossegue o final da 17, você está dando autorização para pouso. Guardando, Eco Alfa Oscar. Sarelo 2230, no solo 07, livra direita 121, decimal 9. Direita 1219, 2230. Copa Oscar, autorizado pouso 917, levanta de 120 graus com 129. Autorizado pouso 917, bateu e travou, é qual posto? 0 para Vitória. Salvador, Vitória 340, ao nível da cola da 10, curva à direita, da El Leda Eudia, UP Whisky 50. 5446 no transponder, controle 1 9.35. Quando lança em seu sinalizador. 393, boa tarde, Quilo confere. Autorizado Salvador Galeão, nível 360. Decola da 10, curva direita, da El Leda Bridge. E a Opezulu 10, SMAP, direto Lusto, direto Barbacena, conforme rota do plano de voo. 5461, transponder, controle 119.35. Lutan 310. Seja minha correção para o feedback acionamento no 04. Tá, torre Salvador, tá 3290, estabilizado no ILS, parcial de trabalho com capa-mesa. É, qual foi a Oscar no solo agora, aos 10, qual foi a metade? Centro, você está na frequência livre. Tá, 3290, tem contato visual, tem livre pouso na 10, do Vanta de 120 graus, com 11 horas. Livre pouso 10, tá 3290. Salvador de Fortaleza, nível 370, via Opel 19, decola da 10, curva esquerda, saída Momo, transição Frutti, 5473 no transponder, controle, opera 119.35. 370, É o posto 19, quando cola da 190, com fula esquerda, Momo Frote, 5473-1935. Sal 3216, acontecimento correto, Santos, se tiver cancelamento, terremoto no portão 06. Chamada para posicionamento 06. É 315, sua identificação, autorizado, chegada a mando, desce inicialmente para o nível 050. Ajustou o time, estou no 0, no ano vigilante. O 41, sua identificação, autorizado, chegada a bomba, desce para 4.000 pés, ajustou o time, estou no 0, no ano vigilante. Sol Azul 2, livre à direita, 121, decimal 9. Solo Salvador, TAM 3290, livrou. TAM 3290, boa tarde, autorizado ataque TAM Fazilete 08, ao portão. Legal, Fazilete TAM 08, na sexta, TAM 3290. Chame 208-95, bom pouso. Confia. Não, tem o IAC, controle. 58 milhas, tudo oeste, Salvador, mantenha o nível 1900, serviço radar terminado, chame agora controle Ilhéus. Frequência 120, ONU, boa viagem. referências visuais, informe cruzando 025, quilo Quebec Serra. Caso não receba o controle, modifique a frequência para 1, 2, 3, 4, 5, para conexões com o NEMAS tráfico. Informe o tráfico, posição agora de 1 hora, 12 milhas, rumo sudoeste, mantendo 1000 pés. Que Luiz tem livre pouso no 7, venta de 1 a 2 graus com 12 nós. Azul 4089, no 02, com a equipe de solução para o táxi. Senna 63, 15, desça para 3 mil pés, estou time, estou no 0, 1, no informe no localizador. 3 mil milhões, estou chamando o localizador, né? 3 mil milhões. Mantém o nível 100, informa passando Coral, Lima, Lima Alfa. O Bravo que Luiz que no solo agora aos 20, trocado backtrack, reporte livrando no 7. Um helicóptero próximo ao externo 500 pés, não irá interferir na aproximação. Entendi, o metrô é zero. Chegou 1867, até Novo Campinas, 3 horas e 45, 1060, boa. 1060, Campinas, 3h45, livre táxi até o ponto de espera, reparte principal, Índia no ponto de espera, Torre, 118.95, ajuste no 01, vai seguir o Embraer da Azul. Seguir o Embraer da Azul, reparte Índia no ponto de espera, 1895, agradeço, uma boa tarde, despacho, 1060. Para o táxi Azul 4089, 101 a bordo, 3h40, Galeão. 101, 2h10, alterna Galeão? 2h40, 3h40, desculpa. 3h40, livre táxi, tá até o ponto de espera via Índia, sua direita no ponto de espera, torre e 118, decimal 95, posição no 0-1. 1011, 95, torre. Obrigada. Chile 6315, completa final, chame torre 118-95. 118-95, boa tarde. Papão Romeu, Lima, Lima Alfa, agora 3 milhas para Coral, 3 está bem encerrado, chame Liana, frequência 1201. Torre, boa tarde, 6315. Oxalá, 6315, muito boa tarde, check train, Bristol, 0-10, 0-10, 0-10, 0-10, 0-10, 0-10, 0-10, 0-10, 0-10, 0-10, 0-10, 0-10, 0-10, 0-10, 0-10, 0-10, 0-10, 0-10, 0-10, 0-10, 0-10, 0-10, 0-10, 0-10, 0-10, Tá 3193, cordão com a equipe Sol, chamo pronto para o táxi. Azul 4089, tá pronto para decolagem, confirme. Porque ali mantém um zero, azul 4089. Puxa 6315 no solo aos 25, Olivar à direita, chama o solo em 121 no decimal 9, tenha uma boa tarde. 219, igualmente. 4-1, informe o helicóptero para tomar o marcador externo 500 pés, não irá intervir na aproximação. Sim, estou monitorando o tráfego do Chiquez, o Xané 4-1. Passarei 2230, Lima confere, aguarde para a cópia. Solo, boa tarde, o Xané 6315, livrou na sua escuta. O Xané 6315, está autorizado o táxi de Alfa, repórter seu Juliette. Alfa, chama na Juliette, 6315. Salvador, agora 8-6-7. O 867, boa tarde, após a rolagem do azul ali, mantendo, zero. Após a rolagem do azul ali, mantém, 1867. 30, autorizado Vitória da Conquista, nível 180, decola da pista 10, com primeira curva à direita, sai da árvore, transição elefa. Após a posição elefa, direto Bidu, de direto Vitória da Conquista. Aciona 5476, frequência do controle 199.35. Passarei 2230, somente confirmando o transponder 5476. Afirmativo, 5476. Passarei 2230, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. Chamada para pushback acionamento, 2230. Uno 41, boa tarde, complete a aproximação, aguarde pista livre. Tem uma aeronave da Gol na cabeceira, preste a iniciar a rolagem. Gente, vai aguardar o Oceaname 141. Antes do ataque foi Gillette, após liberação da aeronave da TAM no setor, está autorizando ingresso para o portão 03. Avance a posição para o 3, controle, boa tarde, azul 4089. Azul 4089, boa tarde, contato radar, sou para nível 340, autorizado Leda. Direto Leda, 4089. Número 867, vento 120 graus, uma dúzia de nós, livre a decolagem da 10. Livre a decolagem, quando 867. Oxa 6141, informa o altímetro agora 1010, vento de 130 graus com uma dúzia de nós, cheque o trem, aguarda a pista livre apenas para o posto. Gente, 1010, aguardando a pista livre, Oxa 6141. Oxa 6141 permanece, o vento de 130 graus com uma dúzia de nós, cheque o trem, livre o pouso na 10. Você travou, livre o pouso na 10, Oxa 6141. Decolou 29, controle em 119 decimal 35. 1935, graças, boa tarde, feliz passo. Salvador, boa tarde, gol no 867. Gol no 867, boa tarde, contato radar, vou para nível 360. 360, gol no 867. Confirma o CAB, até o 3193. POB de 121. Tá 313, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10, via taxiway Índia. No ponto de espera, chumitou em 118.95, QNH 1091. 1091, autorizado via Índia, chama no ponto de espera da 10, a torre 1895. Oxa 6141 no solo aos 30, ao livrar à direita, chama o solo 21 decimal 9. Livrar à direita, mas falta 219, Oxa 641, pô. 03, né, 03. Bora o funcionamento, tá 3, 2, 1, 6, ponte 6. Tá 3, 3296, acordando com a equipe solo, chama pronto para táxi. Pronto, centro, chama para táxi. Solo Salvador, boa tarde, Oxenai 6141, livrou na Fox. Oxenai 6141, está autorizado o táxi via Alfa Juliette para o portão 01. Alfa Juliette para o 01, Oxenai 41. Batalha 2230, coordenando com a equipe do Sol, chamando para o táxi. Chamaremos para o táxi 2230. Salvador, repito, 5447, formação Lima. 5447, Lima confere, está pronto para a cópia? Prossiga. 5447, autorizado Barreiras, nível 200, decola da pistão no zero, com primeira curva à esquerda, saída Momo direto, segue conforme a rota do plano de voo, apenas 5453, frequência do controle 199, decimal 35. Autorizado Barreiras, 200, decola da pistão no zero, com curva à esquerda, saída Momo, após direto, após conforme a rota do plano. É, controle 19.35 e transponder 5453, 35447. 35447, cotejamento correto, chame para pushback acionamento. 5447. Altan 3193. Confirme? Tá iniciando na 10, Altan 3193. Confirme. Pode voar, Elefa. Autorizado, Elefa, do 1867. É, que graça, 1867. Azul 4089, chame Recife 1251 e alterna 13395. 251-3395, obrigado, boa tarde. Rota de trip 5240, identifique e vai na pro de Itape, desça para o nível 050. O táxi está 3216 com POB de 176, João Pessoa, 4 horas. 5-3193, boa tarde. Pátio Índio, no ponto de espera, chame Tour em 118, decimal 95, QNH 1010. Pátio Índio, vai chamar a torre de ponto de espera, 18, 23, 3, 2.